Sei que tem milhões de anos pra cuidar, sem querer ser chato incomodar você. Não tenho moral pra vir te pedir nada, só um dia de folga pra gente se ver. É que faltou palavras e sobrou silêncio. Yeah. Nosso lance tem um quê de novela? História bela que não teria graça sem batalha. A gente é o casal principal que tem que ficar junto. O problema é que todo o resto da trama atrapalha. Na minha mente sua imagem nem vem com tecnologia. Não se mata a saudade por mensagem, e a falta um do outro causa estrago. Difícil se encontrar, parece aquele filme A Casa do Lago. Ei, me diz onde cê tá que eu vou até aí. Eu vou de carro, de metrô até a pé aí. Pode crer. Fugir dessa neblina, ver o sol sair. Só sei que na rotina não pode cair. Um espaço na agenda eu consigo. E você? O meu compromisso mesmo é contigo. Visualizo, você fica bem de qualquer jeito, mas fica ainda melhor é comigo. Digo. Sei que tem milhões de anos pra cuidar, sem querer ser chato incomodar você. Pode crer. Não tenho moral pra vir te pedir nada, só um dia de folga pra gente se ver. É que faltou palavras. Pode crer. E sobrou silêncio. Me diz, 2, 3, sei que tem milhões de anos pra cuidar, sem querer ser chato incomodar você. Não tenho moral pra vir te pedir nada, só um dia de folga pra gente se ver. É que falta palavra. Sem palavras. E sobrar o silêncio. E aí, mundão? Hey, que horas são? Que horas? Ainda tô na rua porque tenho uma missão. Cansei de ouvir sua voz por Android ou iPhone. Nossa ligação sempre foi além do telefone. Te ouvi chamando baixinho o meu nome, enquanto meu olhar flutua em seu corpo igual drone. Teu mistério às vezes me consome, chega forte como chuva de verão, depois some. Clássica menina veneno, te procura à noite já que dizem que o mundo é pequeno. E posso te sentir pensando em mim também. Isso é química rara, pouca gente tem. Ei, desculpa pelo sumiço, só não me deixa sem sinal, igual celular sem serviço. É isso, fora do rush eu penso se você vem. Isso não é crush, é um big bang. Sei que tem milhões de anos pra cuidar, sem querer ser chato incomodar você. Não tenho moral pra vir te pedir nada, só um dia de folga pra gente se ver. É que falta palavras. Sempre falta. Pode crer. E sobrar um silêncio. E aí, Duda, diz pra mim. Tem milhões de anos pra cuidar, sem querer ser chato incomodar você. Não tenho moral pra vir te pedir nada, só um dia de folga pra gente se ver. É que falta palavras. Sem palavras. E a gente? E sobrar um silêncio. Não pode cair.